Nete. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porção de meio aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Aqui é a Melina, dessa vez não tem Calaveira, não sei onde ele está, se ele está trabalhando. Não tem Brunão porque ele está de férias, em viagem, filho da puta, e a gente aqui trabalhando. E aqui do meu lado está ele, que está ficando Gogo Boy, projeto Gogo Boy 2016, Miote. Olha aí, pior que é mesmo, eu comecei, tá ó, ficando Gogo Boy, lá para novembro eu tava com 100 quilos. Redondo, cravado. Cravado. Aí eu peguei uma virose aí, fiquei 3 semanas de cama, aí perdi 5. Se cagando todo. Mas foi feio. Perdi 5. Aí tava com 95. É, aí eu fui, no final de novembro, fui na minha nutricionista, né? Pra primeira consulta. Pesei 95 lá naquelas balanças foda que ela tem. Já perdi 10 quilos. Lado cheiroso, gostoso, delicioso. Está Yaya. Oi, Yaya. Yaya não, que eu vou te chamar só de furiosa agora. Ah, pois é, tirei meus cabelos tudo, revoltei. Mas tá aí que eu tô me achando super mais bonita agora. Gente, eu tinha 10 quilômetros de pescoço e eu não sabia. E ele sempre teve aí. Tô só usando coisas decotadas agora. Ela estava pra deixar com tesão pelo próprio pescoço. Muito pelo próprio pescoço. Meu marido não consegue parar de dar beijinhos no pescoço. Eu nunca tinha recebido um beijinho no pescoço, gente. É muito gostoso. Que isso, gente? Olha, sério? Meu Deus. Tipo, não tipo na orelha ou pertinho, mas no pescoço, entendeu? Caramba, a vida... Você nasceu de novo, então. Agora. Nasci de novo, sou outra pessoa com esse cabelo. Sinto que eu posso governar o mundo. Internet, você que tá se perguntando, claro que ninguém dá conta da minha vida e provavelmente ninguém quer saber, mas eu tô tão feliz que eu vou falar. Eu tô Fale. Cara da mulher do Frank Underwood, do House of Cards. Era o que você queria, né? Daquele jeito. Era só isso que eu queria da minha vida. Que lindo. Tá imponente. Estou sensual. Nunca, sempre achei bonita. Não vou fazer a humildona e dizer que eu sou feia pra caralho, porque eu não sou. Eu sou bem bonitinha. Mas agora eu estou no time sexo. Nunca pensei. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Miote tá magro, o Brunão tá ficando magro. Eu não tô gostando disso, porque agora o elenco masculino está emagrecendo e o feminino está engordando. Não estou gostando disso. Até o Coruja tá entrando legal. Nessa também, viu? Ah, Coruja é? Também tá fazendo eu dieta? E o Calaveira? Gosta da forma redonda? Não vai fazer nada. Não, eu tô fazendo. Olha! Então pronto. É isso aí, gente. Jurassic Cast 2016, todo mundo fitness. Miote. Oi. fala pra gente, qual foi o estalo que te deu pra começar a ir na nutricionista, pra começar a cuidar do corpo? O que foi? Você tava lá, comendo as besteiras, comendo os nuggets que você gosta. E aí, o que aconteceu? Não, eu tava assim, eu tava com muita camisa aqui que eu tenho da Fiction, não cabendo mais. Sim. Sabe quando você bota a camisa e fica faz aquela baby look. Ah, sei. Nossa, porra, aquele pneu é a pior coisa que trabalho, que ele, quando toda a vida que ele se estica pra trás, o bucho dele sobe todinho. Eu fico meio... Ou paga cofrinho, aquela bunda. Pois é. Já tá pedindo pro Alexandre fazer camiseta pra mim, GG, sabe? Eu não tô aguentando mais ficar nisso. E cheguei no, nos três dígitos, né? Sim, aí te deu aquele bar. Isso, eu tava malhando também, porque eu preciso malhar pra fortalecer por causa da minha coluna, né? Uhum. Só que não tava adiantando. Falei, pô, eu preciso também melhorar por causa da comida, né? É, com certeza. Porque pesa na coluna, o bucho. Isso, eu tava comendo só porcaria. Apesar de que quando eu fiz o exame de sangue que ela pediu, tá tudo normal. Tá tudo tranquilo mesmo, não deu problema nenhum. Aí eu resolvi fazer, como eu conheço a nutricionista, ela é bailarina também das que eu filmo, né? Eu falei, eu vou lá nela pra dar um jeito. Aí ela passou uma dieta pesada, não é que nem a do Brunão, mas é pesada. É aquela que eu como de 3 horas, normal. Uhum. E a maioria das coisas é salada mesmo. Eu posso salada, carne, tudo. Legume. Cortou farinha branca, não tem mais nada de farinha branca. Pois é, parar de comer pão mesmo. Já é um negócio ótimo que você só faz. Só o pão e o refrigerante, pra mim, já adiantou muito. Porque eu não bebo mais Coca-Cola, eu bebo Coca-Cola quase todo dia. Eu não sei o que acontece com Coca-Cola pra mim, mas eu sou muito viciada. Não, mas eu falei pra ela. Ela perguntou assim, se você fosse pra uma ilha deserta agora, quais seriam as 3 comidas que você levaria? Eu falei que uma delas era Coca-Cola. E ela tirou, ela falou, você não pode tomar mais Coca-Cola. Nossa, eu acho que eu ia ter crise de abstinência, sabe? Aquele pessoal que fica tremendo. No começo, você fica, sabe? Você fica muito desesperado. O primeiro dia... Quem toma muita Coca-Cola só abate a sede com Coca-Cola também. Com certeza. Tomar água, eu também, aquela bem gelada. Coca-Cola é tão bom, cura ressaca, cura dor de estômago. No primeiro dia, eu é tapioca quase todo dia de manhã, ovo cozido também, um chá branco ou chá verde sem açúcar. Ah, outra coisa, cortei o açúcar. Ainda tem isso também. Açúcar até dá. O problema é que chá sem açúcar... É, mas eu não tô botando nem adoçante. Ela proibiu adoçante também. Mas e o tal do glúten? Faz diferença mesmo? Pois é, eu não tô comendo glúten também. E o que é o glúten que eu não sei até hoje? O que é o glúten? Eu sei que faz mal. É, eu só sei que eu não tenho... Tem assim, tem as coisas sem glúten. Uhum. Só que até hoje é difícil encontrar, sabe? Uhum. E não é a grande coisa também. Por exemplo, arroz integral eu não tô conseguindo comer. Ela falou que poderia comer, mas eu não consigo. Eu achei muito ruim. Nem se você mudar o tempero... Eu gosto de arroz integral. De repente você não achou um tempero que desse o sal. Deu. Arroz integral não deu. Sal eu não consigo viver sem. Eu salgo. Não, sal tô tranquilo. Sal tá de boas. Ah, não, sem problema. Não, o problema não é sódio, né? O problema é gordura e açúcar, não é? E massa branca, né? Massa branca. É, massa, os carboidratos eu não tô mais. Entendi. Mas não é nenhuma dieta doida que você só come carne. Não, não. Se ele tá alinhado nutricionista, é porque tá tudo certinho. Tá tudo certo. Ela passa, e ela passou a primeira na primeira consulta, depois passou a segunda, né? Tanto que assim, quando eu emagreci 7 quilos na primeira pesagem com ela, ela ficou toda feliz. Ela postou no Instagram dela, tirou uma foto. Ela fez um texto grande lá, falando que gostou do meu empenho, esse negócio todo. Eu falei, pô, se eu tô nesse negócio gastando dinheiro, é pra fazer, é pra você... se comportar e fazer resultado. Negócio. Só pra você ver, ó, teve, quando acontece de eu estar na rua assim, não levar umas frutas pra comer, por exemplo, acabo comendo uma porcaria na rua, eu falo pra ela. Ela fala, não tem problema, você tem que comer. Mas você tem pode que deixar compensar. Comer. Por exemplo, eu como um salgado que não é frito, um salgado... De forno. Uma esfirra, né? Uma esfirra, né? Alguma coisa assim. Entendi. Ó, na terça-feira passada, eu... Teve uma pré-estreia, só que eu fiquei o dia inteiro no cinema. Falei, pô, vou voltar pra casa, o negócio de gastar gasolina tá feio, né? Porque tá muito caro. É verdade. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, posso comer um hambúrguer hoje? Ela falou assim, pode, mas não pode a batata frita e nem a Coca-Cola. Caralho, tipo assim, vou te dar isso aqui, mas também não abuso. Mas acabei não comendo. Mas aquela coisa também, se você comer, à noite você compensa. Não, era você... à noite, é, era né? noite, sabe? Ah, já. Ah, mas assim, é mas você pode compensar, e no outro dia você come menos ou faz uma caminhada. Não, na verdade não, o que acontece? Não tem isso. O que aconteceu uma vez, tem uma pré-estreia aqui no Cine Drive-In, né, que teve food truck. Teve muitos. Ai, meu Deus. Aí eu, ferrou pra mim, né, por que que eu vou fazer agora, né, porque vai demorar, eu tenho que comer de 3 horas. Aí tinha um lá de comida natural. Aí eu pedi pro cara fazer, falou, completo? Falei, faz completo, pô. Vai lá, pode fazer, pode comer tudo, tá aí. O sanduíche era quase do tamanho daquele sub, velho. Nossa, é gigantão. Aí eu olhei assim e falei, ah, de boa isso aí. Eu não comi a metade. Porque sério, eu não consegui. Cara? Eu não consegui. Mas tava gostoso? Você já tá... Tava bom, é porque não, eu não consegui encher. Você já se habituou, né? Sabe? Você já se habituou a comer pouco. Isso, já me habituei, né? Então... O estômago não recebe mais aquela comida que eu fazia. Que gente, eu... é o meu problema, porque eu como feito uma porca. Pois é, aí... mas se você começar uma dieta assim, vai diminuir o estômago. Você vai tem diminuir. Certeza. Vai. E como é que tu lembra de comer de 3 em 3 horas? Porque, tipo, eu fico lendo. Despertador do celular. É. Ah, o estômago não ronca? Pois é, aí que tá o negócio do estômago. Sabe o que é o estômago roncar? É quando você já tá nas últimas. Não, ele tá procurando comida? Não tem. Então ele tá pegando o quê? A sua gordura e tá processando ela. Aí acaba com sua gordura. Mas, então quer dizer que você está emagrecendo quando seu estômago está roncando? Também, ele está pegando a gordura do seu corpo e como fosse processando lá a sua gordura. E por que isso causa tanta dor e desespero? Oh? Porque a fome dói. Não, mas assim, o que acontece? No começo eu fiquei com o estômago roncando demais. O almoço foi só salada, essas coisas todas. Imagino, porque no começo você tá acostumado com aquele pratão, sim, né? Sim, sim, mas depois... De repente, só a salada ali, uma sopa. Sério, passou a primeira semana, foi de boa. Muito de boa. Eu tô hoje acostumado. Ó, a última vez que eu comi foi 10 horas da noite. Eu comi só uma barrinha de chocolate. Eu posso comer chocolate. É o chocolate 70%. Tá liberado. Aquele 70% ou maior. Ah, eu acho ótimo, né? 70%. Acho meio ruim. Pois é, mas aí o meu pai ensinou um macete a comer isso. Você, mistura você... com chocolate não, não. normal. Você bota na boca, vai mordendo e vai comendo, né? É muito azedo. O macete qual foi? Você bota na boca e deixa derreter. É foda porque pra você fazer dieta, você tem que ter uma graninha, né? Separar uma graninha pra comprar uma coisa. Tem esse ponto. Pois é. Esse ponto eu quero chegar. Eu quero chegar nesse ponto. Quero bater nesse pois ponto. Pois é. Tem umas coisas que ela passou pra mim que eu não tô fazendo, porque é caro demais. Sim. Não, gente, eu fui comprar... Quinoa é caro. Blue, aquela blueberry. Quinoa berry. Chia. Chia é uma maravilha. Você passa o dia todo sem fome comendo chia. Mas é tipo um pacotinho de 300 gramas a R$20. É, e não mata a fome com aquilo lá. Eu comprei linhaça, que eu achei aqui um lugar barato e tal. Mas assim, eu fico comendo linhaça, fico comendo linhaça, fico comendo... Tem uma hora, gente, que não dá mais pra você só ficar comendo linhaça, gente. Fora, né, que... Mulher, mas tem que misturar isso na comida, né? Comer sozinho, não. Ah, eu fiquei comendo puro. Não, colherada. Mulher, é pra misturar na comida. Pra você digerir melhor a comida. É pra isso que serve a linhaça. Menina, eu tava colherada assim no pote. Ficava comendo. Aquilo é muito ruim. Não, é gostoso. Eu achava mal gostoso. Chia eu acho gostoso e tal. E chia você não pode comer puro porque ela vira uma gelatina. Ah, eu tava dando as colheres. Por isso que acabava rápido. Ai, eu meu Deus. Virava na boca. Que nem flocos. Que nem semente de sucrilho. Eu comia que nem sucrilho. Deus do céu. Aí, falei, não, vou fazer uma sopinha saudável. Fui procurar queijo cottage. 12 pau, um negocinho pequenininho, 300 gramas. É, de fuder. Pelo amor de Deus. Aí fui comprar brócolis na feira, R$5 a cabeça do brócolis. Cara, R$5. Aí você olha lá, miojo, 80 centavos. É. Porra, e muito mais saboroso. É, mas miojo é massa, né? É, e sódio, muito sódio. É. Miojo retém um líquido que é uma gostosura. Eu amo miojo, gente, é sério, eu amo miojo. Mas eu só me dou o direito de comer miojo uma vez por semana, porque senão a coisa desanda. Gente, se eu estiver falando merda, vocês interfiram aí, viu? Nutricionistas, endocrinologistas que devem escutar a gente, falem aí. Eu tive uma amiga que ela gostava de sair, beber socialmente e tal, não sei o quê. Aí ela foi pra uma endocrinologista porque ela tava meio gordinha. Aí a endocrinologista falou, o que é que você bebe? Aí ela, ai, cerveja. Aí ela, tá, tome uma vodka e tal, pura, ou sem a caipifruta sem açúcar e tal, porque aí já você vai poder beber socialmente com seus amigos, não é também encher a cara, né, negado? Mas aí você, mas aí você não vai ficar com aquilo fermentando no seu estômago. Aí ela disse que fez mau resultado. Caramba, não sabia, não. E vinho, será que também tá nessa? Vinho com certeza é fermentado. Que é a uva meio podre, né? Aquilo ali. Ah, que tristeza. E pitu, latinha, pitu. Ah, pode. Cana deve poder. Cana é a mesma coisa que gasolina, né, bem dizer. Mas pelo jeito, eu recomendo, se for fazer uma coisa, vai no nutricionista, é melhor. É, sim. Ou no endocrinologista, porque talvez você tenha problema de tireoide, por isso que você tá gordinho, ou por isso que você tá magro demais. Às vezes o pessoal reclama que não pega massa, que não fica monstro. Aí, em vez de tacar a cara no whey, sem todo desregulado e tal, vai num profissional, gasta um dinheirinho aí pra você, a sua saúde. É bom. Right in my room, wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. I do the right to fuck. I do the right to fuck. Do the dirt, do the fuck. It's all I need right now. Do the dirt to fuck. Alguns recadinhos pra dar, não é, Miotti? Isso, lembrar o pessoal que a gente tem o nosso Patreon e nosso Padrim. O link está aqui no post. Tá no post aí o link dos dois. Bastante ouvintes, né, que estão colaborando com o JurassiCast nos dois. Muita gente tá saindo do Patreon e tá indo pro Padrim, né, normal. É, mas do dólar, né? Claro, né? E tem também o grupo dos patrões do JurassiCast lá no WhatsApp. Tem algumas pessoas que estão mandando e-mail pedindo pra participar. Só participa quem é Pedro e Padrim mesmo, gente. Eu até respondi eles aqui, eu vi que eles não eram, né? Eles nem sabiam. Né? Então é só pra informar aqui que tem quem tá achando, é só Pedro e Padrim mesmo. Se quiser colaborar, mesmo que seja com real ou com dólar, avise a gente que tá lá, eu dou uma olhada na lista e adiciono vocês. Beleza? Mas tem um valor mínimo e miote pra não poder participar do grupo? Qualquer valor já tá participando. Qualquer valor. Qualquer valor. Então, qualquer valor, mandou e-mail, já tá bom. E também tem o JurassiCast Live. Você que não acompanha o JurassiCast pelo YouTube, tá fazendo o que ainda que não foi lá, não clicou, não curtiu, não compartilhou, não deu joinha. Não é, gente? É tão mais legal. Meu Deus, você fica vendo o filme junto com vendo os meninos fazendo mungango. É ótimo. Eu sei que tem gente que não consegue parar pra ver vídeo, né? Tudo bem, isso é normal. Porque prefere escutar o programa quando tá indo trabalhar. No ônibus, né? É, no ônibus, essa coisa toda. Mas, pô, você vai ver um filme? Por exemplo, você não vai ver o filme que a gente tá falando? Acontece. Em vez de ver o filme, botou o filme no DVD ou no Blu-ray, ou baixou, o que foi, sei lá, assiste o Jurassic Live, que o filme tá lá, o filme em cima, a gente embaixo comentando o filme na hora. Quando não tem jeito mesmo de achar, se não tem filme dublado, essas coisas todas, a gente bota legendado. Beleza, mas a gente faz a maioria das vezes com a dublagem e clássica, tá? É, essa é mais uma atração pra você ver no YouTube. Mas também é válida pra você baixar. Claro, não deixamos de botar ele no vídeo do podcast. Assim como o Vale a Pena ou da Pena. Sim, tá? As resenhas de filmes. Isso, as resenhas eu tô fazendo em vídeo também. Boto o áudio também no feed do JurassiCast, beleza? Só que tá acontecendo tanta coisa assim na nossa gravação, as brincadeiras que acontecem lá, que tá valendo muito mais a pena você assistir o vídeo. Tá mesmo. Tá. Ainda mais esse áudio. Eu não escuto mais, eu particularmente não escuto mais o Vale a Pena ou da Pena no pelo feed. Eu só escuto no YouTube. Pois é. Vejo, né? Por exemplo, tem alguns filmes que eu consigo pegar o material de imprensa, que é o material que coloca cenas de bastidores, né? Algumas cenas assim, tem, de entrevista e tudo. Umas cenas bem legais, né? Isso, aliás. Teve a gente da Anko que rolou, acho que foi o primeiro que eu fiz. Teve também outro que não tô lembrando agora. O último que eu fiz foi o Creed, né? Que peguei algumas cenas lá. Então fica muito interessante botar assim. E além de tudo, o Creed foi até, teve até aquela brincadeira, né? Do. Da porrada. A porrada lá que a Lidiane deu no Cleiton, essa coisa toda. Né, então... Cleiton caiu frouxo no chão. E é isso, assim, aproveita que o programa é pequenininho, sabe? Não passa de 7 minutos, 5, 6, 7 minutos, por aí. Aí dá pra parar e dá pra ver, né? 7 minutos. Ah, pra ver, você vê no celular parar. Rapidinho, né? Tem gente reclamando que deveria ter eu, Brunão e Calaveira no Vale a Pena da Pena. Não ter as meninas, não ter a Melina, não ter o Cleito, esse negócio todo. Gente, não é assim, tá? Eu posso porque eu trabalho pra mim mesmo. Eu tenho a minha empresa, então eu faço meus horários. O Brunão... Miotti é patrão. O Brunão tá podendo Miotti agora é porque ele saiu do emprego dele. Tá podendo. É. Ele viajou agora e não tá participando. As meninas vão, cada dia vai uma, quando pode. O Cleito também vai quando pode. A Melina, quando eu consigo fazer ela ver o filme também. Ah, é porque eu... Nunca vejo nada. Então, vai ser quem está disponível na hora, no momento. Ano passado, no final do ano, teve um dia que foi o Brunão e a Lidiane, porque eu não podia também no dia. Né? Claro, então, e hoje também pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Certeza, então o Vale a Pena vai ser quem pode no momento, tá? Eu sei que tem gente que se agrada mais com uns, que se agrada mais com os outros. Tem um cara que é apaixonado pela Lidiane, essas coisas todas, mas... Peço que entendam isso. Então não vai dar tempo de ler todos, mas a gente selecionou alguns que a gente vai ler agora. Quem quer começar? Eu começo. Vai lá, Miotti. Olá, pessoal. Meu nome é Ramon, sou do Rio Grande do Sul, tenho 34 anos e sou aposentado. Acompanhando o último Quem Quer Ser o Dinossauro, não pude deixar de perceber que um amigo de vocês teve sorte demais no tal sorteio para participar. Não costumo ser conspiracionista. Conspiracionista. Caralho, é tá difícil, hein? É isso aí. Não costumo ser conspiracionista. Porém, desta vez, não pude deixar de notar em uma favorecida ao amigo de vocês que tem a tatuagem da varinha do Harry Potter na bunda. Na boa, se era pra dar o prêmio pra ele, que você estregasse logo e não fizesse os outros passarem vergonha. Passei a não acreditar no sorteio que vocês fazem. Que vocês dizem que fazem. Acredito em vocês e não poderia imaginar que vocês fossem capazes de armar uma coisa tão feia. Tenho certeza que o Calaveira vai ficar com a papinha. O Calaveira não tá aqui, então deixa quieto. A outra decepção que estou tendo é a apresentação do JustCast no YouTube. O problema não é com vocês, mas comigo. Sou cego e ficou complicado de acompanhar os episódios, pois vocês fazem agora um teatrinho no vídeo e não consigo saber o que está acontecendo. Entendo que este caminho para vocês é melhor e não espero que façam diferente. Mas quando puderem fazer episódios voltados ao podcast, peço que façam. O que quero dizer é que, se o episódio for feito para o YouTube, ok. Mas se tivesse sido pensado para o áudio, apenas que não fossem ele no YouTube. Que além de ficar estranho, fica mais difícil, assim, ainda de acompanhar. Então, acabei de falar sobre isso. Tenho várias atrações no programa. Os dois para o YouTube é o JurassiCast Live e o Vale a Pena da Pena. Tá? O Vale a Pena da Pena ainda dá para você escutar. mas vale muito mais a pena você ver no YouTube. O resto das atrações, o Jurassic Cast normal, o Elo Perdido, o Jurassic Combo que a gente tá gravando agora, o Quem Quer Ser o Dinossauro, e às vezes o Divã do Calaveira, né, é somente áudio. Sim, tá? Sim. Então você a gente pode acompanhar... Você pode acompanhar no YouTube, se você não quiser. Tem as outras atrações que já existem, isso, já existe, pra você acompanhar. Então vamos mudar. Mas eu entendo o lado dele também, porque ele, às vezes os filmes que vocês falam no live é muito bacana. Ele quer receber esse tipo de conteúdo, entendeu? Não sei, mas assim... Mas eu acho que dá pra escutar. A proposta do live é essa. Mas dá pra escutar, só escutar. Dá, ele não fica, ele não é chato, não tem horas que fica com muito silêncio. Se tem silêncio, bota trecho do filme, então você sabe o que está acontecendo. Assim, dá para você acompanhar de uma certa forma. Lógico, tem gente que não gosta, não gostou desse formato. A gente respeita a opinião, aceita a sugestão, ok. Mas tem muita gente também que gosta do formato do YouTube. Tem muita gente acompanhando, tem muita gente que tá comentando, que manda e-mail falando que gosta. Então, assim, lógico, não dá pra agradar 100% de todo mundo. É, do mesmo jeito que ele disse, eu não peço que vocês façam diferente. Pois é. Mas porque saiba tem que a gente nunca vai parar com os conteúdos de áudio de jeito nenhum, porque esse é o carro-chefe do Jurassic Cast. Claro, foi onde se firmou, né? Claro. É o que é por causa disso. Exato. Quanto ao sorteio do Quem Quer Ser o Dinossauro, não estou pedindo explicação. Não poderão me fazer mudar de percepção, nem que tenham gravado o sorteio, nada assim. Só estou escrevendo para dizer que percebi o que foi muito feio da parte de vocês. É como se vocês convidassem uma pessoa para jogar uma pelada e colocassem no time que vocês preferem os melhores jogadores que vocês conhecem. Desculpa por esse e-mail, mas precisei escrever e enviá-lo para sossegar um pouco a sensação de tristeza e desânimo que tive após ouvir o episódio. Espero não ter chateado vocês nem perto de como eu fiquei. Mas estou percebendo a malandragem podcast por aí. E desanimando, pois depois de um tempo ouvindo, acabo confiando e acreditando nas pessoas e por personagens. E mesmo sendo personagem por trás dele, tem uma pessoa que às vezes não se mostram tão dignas assim de confiança. Entendo que não se faz nenhuma diferença para vocês ou dizer que não sei se vou continuar acompanhando os episódios. Mas realmente fiquei chateado com isso, sabe? O país está cheio demais de pessoas manipulando as coisas para que uns e outros acabem se dando bem às custas dos outros que preferem fazer tudo certo. Tirando essas coisas, eu gosto do trabalho de vocês. Eu já estava me afastando emocionalmente do programa devido à ida para o YouTube, mas isso não tira o talento de vocês. Espero mesmo que todos fiquem bem e que possa ser o mais feliz possível. Abraço, Ramon, Marcel, Zuetchi. É um programa por mês no YouTube, tá? É um programa por mês. Não tem por que se afastar. Não se vá, Ramon, não se vá. Não se vá, nós queremos você aqui. E a gente se incomoda sim. Não se vá. A gente se incomoda sim se você vai. Não fica achando que a gente não vai se incomodar. Cada pessoa que vai é um pedaço do coração que vai também. Agora deixa eu falar sobre o Quem Quer Ser Dinossauro. Começou a segunda temporada, antes de começar a segunda temporada, na verdade, eu fiz diferente. Eu mandei um e-mail para todos cadastrados, que tem muita gente cadastrada, falando assim, escolha esses temas que você quer falar. Já comecei assim o e-mail. As pessoas mandavam resposta para mim com o tema que interessava a elas. Dentro desse tema, eu faço sorteio. Se a pessoa estuda sobre o tema ou não... Azar dela, sabe? O Xaxá, porra, o cara é viciado no negócio. Ele foi sorteado, bom pra ele. É porque às vezes a gente tá tentando fazer diferente pras pessoas não se sentirem tão despreparadas, porque antigamente o assunto era dado na hora. Tá na hora, tipo assim, pois é. Você pega nas coxas. Aí agora a gente tá avisando. Uma semana antes. Programa antes, a gente fala qual é o programa que vai ter no próximo programa. Isso. Pras pessoas já irem já trará, entendeu? Certeza. Mas o Xaxá foi, tipo assim, eu não sabia que ele era assim, cara. Eu também não sabia. Eu sou amigo dele, eu não sabia que ele era viciado em repórter. Eu fiquei muito chocada com o Xaxá. Tanto que eu falei assim, essa pauta está muito difícil, porque foi a Sibeli e o Wanda que fizeram. Pois né? É. O pessoal que está escutando está falando, essa pauta está muito difícil. Estava impossível a pauta. Eu não sabia linda, nada, velho. Eu gosto. Eu adoro pautas assim, pautas pra galera errar. Pois errar é. Valendo. E a gente não conseguia fazer o cara errar. Não conseguia. O Xaxá, ele respondeu todo o primeiro bloco, ele tirou 100 no primeiro bloco. Porque ele acertou tudo, o que eu posso fazer? Porra, eu sorteei o cara. O cara foi sorteado. Porque ele falou que eu quero fazer o de Harry Potter. Aí eu botei no sorteio, tinha 5 pessoas, 3 foram sorteados, o Xaxá tava no meio, sabe? Tinha uma menina que ia participar, eu agora vou até ser sincero aqui com exatamente, todo mundo. Exatamente, era isso que eu ia dizer no começo, mas fala aí, Mioca. Pois é, tinha uma menina que ia participar, na última hora, ela só falou, só pode chegar daqui uma hora. Eu falei, não podemos, porque a gente tem que gravar agora. Aí eu fiz o quê? Eu chamei o Felipe. Olha aí, o Felipe, ele não, é... Não, primeiro você não fez isso. A gente mandou um recado no grupo dos Patreons. Ah, foi, tá certo. Quem tá até esquecendo podia disso. Gravar. É. Abrangeu, assim, de uma forma, tipo assim, porque tava em cima da hora foi. E a pessoa que tinha sido sorteada não apareceu. Não apareceu. Aí a gente foi lá no grupo dos Patreons e falou, gente, galera, estamos precisando de alguém pra gravar isso aqui, porque precisa ser gravado hoje. Foi. Pois o pessoal lá, tinha um que participaria, só que ele não viu a mensagem na hora e falou, ah, agora já era, perdi. Não sei o quê. Porque eu falei assim, ó, tem que ser agora. Né? Então passou. Porque senão teria pra só duas pessoas, só o programa buraco. Gosta de três. Foi tipo isso mesmo. Ele cobriu o buraco, sabe? Mas eu acho que a gente deveria ter sido mais claro no começo da segunda temporada sobre como as coisas estavam sendo desenvolvidas agora, pra não gerar esse sentimento de... esse estranhismo, porque realmente a gente tá fazendo agora dessa forma, pedindo pras pessoas, a gente faz, tipo assim, a pauta de todos os programas durante o ano inteiro e manda pra quem tá no sorteio. Aí a pessoa vai se escalando e tarará, e a gente faz o sorteio em cima disso, justamente pra não ficar tantos programas com tantos pontos negativos, porque a gente tava sentindo que a gente tava... E mesmo assim, tem gente que manda falar, eu quero participar desse programa. E a pessoa não sabe nada, teve programa que a pessoa fez 10 pontos, 2 pontos. Pô, tem programas que mas a pessoa não acerta nada. Eu entendo a sua indignação, Ramon. Entendo mesmo. A gente deveria ter sido mais claro sobre como as coisas estão acontecendo agora. Ah, porque eu fui mais claro com os participantes que mandaram mas e-mail. Mas a gente podia ter falado pros ouvintes também. Eu acho que a gente vai. Teve algum programa do Resonsauro que eu falei. Que a gente manda e-mail sim para as pessoas. A gente fala para eles. Não, mas foi até bom que o Ramon levantou essa questão, porque deve, assim como ele, deve ter mais gente que não sabe como é feito o procedimento. Então agora que você já está escutando, tanto o Ramon como quem está escutando e se interessou em participar, de repente, mas eu não sei que tema que vai ser, o Miotti ele vai avisar você. Então se inscreve lá, bota lá o seu nome, manda o seu e-mail, que você vai receber um e-mail com as pautas que vão acontecer e você mesmo vai se candidatar à pauta que você achar melhor. De repente, Star Trek não ou Star Wars. Mas teve. É bom dizer que não é porque você tá se candidatando que você é certo de participar. Rola o conteúdo, hein? Por isso que eu falo, tem 3 temas, eu quero escolher 2 desses temas. Aí, beleza, fica lá em stand-by até rolar o sorteio. Ramon, eu não sei se a gente tirou alguma porcentagem da desconfiança que você tem. Se você não quiser mais escutar o que quer ser o dinossauro, está no seu direito. Mas eu espero que o que a gente disse tenha sanado algumas dúvidas. Tanto para você quanto para qualquer pessoa que esteja com dúvida. Mas eu devo dizer que o único programa que a gente selecionou uma pessoa para participar foi o de Star Wars. Porque o Brunão pediu, pelo amor de todo Senhor Jesus, para participar. Porque ele queria fazer parte da brincadeira. Mas ele não ganhou nada no final, justamente porque a gente sabe que o Brunão com o Star Wars é impossível. E outra coisa, todo começo de programa, antes de gravar, eu chego para todos os participantes. Isso aqui é uma brincadeira. É só pra vocês estarem participando do Jurassic Cast. Não levem a sério, sabe? Isso aqui é só pra gente se divertir. Claro, vai ter prêmio, mas vai ter prêmio pra todo mundo. Não é prêmio só pra um. Tem até quero até pedir desculpa pro pessoal que participou esse ano passado aí, acho que de setembro pra cá, que eu não consegui mandar ingresso ainda. Porque desde outubro foi uma época terrível pra mim, por causa das filmagens. E teve muito filme assim que não valia a pena também mandar os ingressos. Então, a partir de janeiro, fevereiro agora, eu vou começar a mandar pro pessoal que tô devendo, tá? Então, quem não recebeu ainda, vai receber. Olá, Jurassic! Olá, Jurassic! Hello! Alguém que manda oi pra gente. Valeu, Alex, de apoio. Meu nome é Guilherme e quero mais uma vez parabenizar vocês pelo podcast e por todo o conteúdo de entretenimento criado e divulgado. Gostaria de dividir com vocês minha opinião sobre o novo Star Wars. Calaveira, obrigado, gente. Ele caiu da cadeira agora, eu tenho certeza. Fico feliz que em dois integrantes do Jurassic Cast compartilharem opiniões como a minha. Fui assistir o filme IMAX 3D. Nunca tinha ido a uma sala de cinema com essa qualidade de imagem e som. E como experiência visual e sonora, o filme é impecável. Também acho. Já o enredo, já não concordo. De jeito nenhum. Porque ele só viu, quantas vezes que ele falou? Uma vez no IMAX. Pois é, vi 8, mas vamos lá. Sim, mas enfim, toda opinião é válida, toda forma não de... Não é, mas assim, eu, quando você acabar de ler, eu vou explicar umas coisinhas aqui. Tá bom. Acho engraçado que vai ser a minha oportunidade de comentar sobre o Star Wars, porque quiseram gravar na casa do Diogo Braga, só porque ele tem um estúdio, não me chamaram. E eu fiquei lá, chupando o dedo. Doida pra falar. Enfim. Acho engraçado que a maioria das pessoas não gostou. Peraí. Acho que engraçado que a maioria das coisas que as pessoas não gostaram, eu gostei. Como a Primeira Ordem e o vilão Snoke. A Primeira Ordem traz uma roupagem muito interessante que eu identifiquei de imediato. E não vi mais ninguém comentando. Veja só. Após a queda do Imperador em O Retorno de Jedi, havia toda uma estrutura acéfala, abrindo espaço para que uma liderança ainda mais cruel e fundamentalista assumisse o poder. Mas não desta vez para retomar o poder, mas sim com um discurso de ódio e intolerância. É, dá pra ver isso nascendo do nazismo lá. Tudo isso que eu disse se aplica ao que temos no mundo real atualmente com o Estado Islâmico. Gostei também do Snoke. Achei ele uma figura sinistra, embora não impõe respeito a algum. Discordo. Não gostei da forma pela qual a força se manifestou na Rey. Da mesma forma que o Diogo Braga disse, para mim poderia ser de uma forma mais sutil. Vou dar um exemplo que é usado em Dragon Ball Z. Os espasmos de poder que o garoto Gohan protagoniza. Ele não tem domínio e é quase uma força da natureza. Não quero me estender demais aqui para não incomodar. Você não incomoda de jeito nenhum. Só mais uma vez agradecer, parabenizar e incentivar o trabalho de vocês. OBS, não sou patrono ainda, mas é questão de pouco tempo. Primeiro que ele fala um negócio que ele assistiu só uma vez. Beleza, esse filme tem que ser visto mais vezes. Não tem dúvida. É, com certeza. Não tem... Dá pra notar mil vezes mais coisas que você assistiu muito, só uma segunda muito mais vez. Coisa. Tá, uma muito segunda vez você tipo abre o olho e what the fuck, que filme incrível. Com certeza. O negócio da Rey se manifestar a força nela. Qual é o nome do filme? Despertar o despertar não é o surgimento da força, é o despertar. Ela já tem a força nela, ela é sensitiva há muito tempo. Ela foi treinada quando criança, sim. Porque isso mostra no filme, porque o Luke deixa ela lá com o Simon Pegg, lá no planeta, em Jakku, porque o Kylo Ren ia matar ela. Isso aí são especulações. O sonho dela, você não viu? Sim, mas isso aí a gente tá falando porque a gente analisou e tá falando. Tá, mas já vi várias vezes, a gente mostra no filme. Você tá percebendo no filme que é isso, sabe? Não sei lá, mas é pra mim o que apareceu isso, que, de tantas vezes que eu vi, é que quem deixou ela lá foi o Luke. Tanto que o Luke olha pra ela no final daquele jeito. Fala assim, pô, você aqui, não era pra você estar aqui, sabe? O Kylo Ren matou um monte de Jedi e o próximo é ser ela, que ele vai pra cima dela, só que corta a cena, ela já vendo a cena dela como criança, sabe? E tem vários detalhezinhos que vão acontecendo que você percebe vendo mais vezes, sabe? O JJ gosta disso, o JJ gosta de botar coisa nos filmes dele que você não percebe na primeira vez. Tem muita coisa que a gente falou no programa que a gente acabou vendo uma vez só. Por exemplo, a música. Todo mundo tá reclamando que não tinha trilha sonora. A trilha sonora é sensacional. Não, tá mentira do caralho que a trilha sonora é sucesso. A trilha sonora é ótima. Tem três temas que são maravilhosos no filme. Que é o tema da Rey, toca logo no começo. O do Kylo Ren, que é muito boa. E a da Resistência. Na hora que... toca a primeira vez quando as X-Wings estão vindo pela água, né? Naquele rio lá. A música é muito boa. Tanto que o John Williams tá concorrendo ao Oscar. Mas agora eu não sei porque que a galera tá pegando tanto no pé da Ray. A Ray, gente... Porque é mulher. Ela é linda. Ela é maravilhosa e ela não é esses absurdos da força toda. Ela derrotou o Kylo Ren porque o cara tinha acabado de assassinar o pai dele, tava ferido, tava, entendeu, zoado da cabeça do corpo. Ele tava ferido com uma porra de uma arma que faz a pessoa, o Stormtrooper voar. Tem que lembrar, sim, disso. Ele foi ferido de... na porra do baço dele. Ele não é o vilão espetacularzão ainda, ele ainda tá se desenvolvendo... Ele tá zoado da cabeça e do corpo e ela vai lá e a força agiu nela, cara. Toda porque ela é fazer mulher, o quê? O pessoal tá reclamando porque ela é mulher. Esse que é o problema. Se fosse o Luke, não, nem o Finn, não, porque o Finn é negro. O pessoal ia reclamar também. Se fosse o Paul Dameron, aí o pessoal não ia reclamar. Enfim. Mas eu não sei porque que a galera pega tanto no pé da Rey. Pra mim, porque ela é mulher, está ótima. Esse que é o problema, é mulher. Pra mim, o equilíbrio mas da força eu gostei. Nela é maravilhoso. Tem que ter mesmo. Tem que ter, tinha que ter uma mulher foda mesmo. Tem que ter, gente, um negro também. Tem que ter geração, de tudo. A nossa geração de pequenininhas precisam de um exemplo a se seguir. Inclusive, os negros precisam ser representados mais ativamente no cinema. Estão falando que o Finn tava tipo assim... Ah, mas ele é negro, aí botaram ele pra ser o cara que limpa as privadas lá, que quando a parte que ele, conversa com o Han Solo, que ele tava participando do saneamento. Cara, a piada do gente, filme, a piada não ia funcionar se ele tivesse fazendo qualquer outra coisa. Tinha que ser um cargo ruim baixo, pra piada funcionar. Ele podia ser o assistente do almoxarifado, ele podia ser o Cotino, ele podia ser qualquer coisa, mas ele tinha que ter um cargo merda pra piada funcionar. Vamos parar com essas besteiras. Assim, eu não acho que assim, se, ah, cargo merda, não sei o quê, mas do tipo, ele que deveria ter um cargo baixo, mais baixo, porque... Senão a piada não ia funcionar. Era só assim, isso. Sim, porque tipo, se fosse, o Gonçalo não... falasse, ah, o que é que tu fazia lá? Não, eu era subgeneral da porra toda. Caralho, não tinha piada, era só informação. Não, e se o cara fosse subgeneral da porra toda, ele ia estar lá, ele não ia fugir não, porque a mamata é grande. Ele não ia fugir, ele ia estar lá. Enfim, eu acho que ele é um personagem foda, negro foda do caralho. Ele não é só alívio cômico. Eu acho o Paul Dameron muito mais alívio cômico do que ele. Sério? Ele é o interesse romântico da personagem principal. E é ótimo. Eu não achei, não. Eu achei. Não. Eu achei que toda vida que ele tá lá na tela, ele faz uma gracinha. O BB-8 tem mais chance que ele, velho. Pessoal, excelente episódio. As diversas opiniões diferentes, muitas vezes conflitantes sobre o filme, me fizeram pensar além. Pensar além do que gostei e não gostei. Fiquei surpreendido com a visão crítica equilibrada do Brunão, um confesso fã de carteirinha, de, me permito dizer, Guerra nas Estrelas. Fiquei mais surpreendido ainda com a reação irada do Calaveira. Aqui vai uma pergunta direta para ele, Calaveira. O que diz mais a respeito de um personagem? O que ele diz de si mesmo? O que dizem a respeito dele ou de suas ações? Achei pouco coerente as críticas feitas ao comportamento da Rey. Do jeito que o Calaveira fala, seria necessária uma pequena biografia de cada personagem novo que a... Novo que entra em cena. Biografia de cada personagem novo que entra em cena. Não sou fã de Guerra nas Estrelas, mas gosto muito dos episódios 4, 5 e 6. Gostei desse episódio 7. Fiquei incomodado com detalhes que não ficaram claros, como, por exemplo... O funcionamento desse planeta da morte. O sol de que ele se alimenta da arma é destruído? Se é destruído, isso não causaria o colapso do sistema ao seu redor, inclusive do planeta da morte? Enfim, é um detalhe que não estraga a situação dos atores novos e antigos de um filme como um todo. Acho promissor o futuro da franquia cinematográfica. Um abraço a todos vocês, Hélio da Silva Filho. Esse esquema do planeta da morte, o pessoal tá reclamando dele, essas coisas todas. Mas isso está no HQ do Universo Expandido, tá? Existe já esse planeta da morte lá. Que ele suga o sol pra armar aquela máquina de guerra dele lá. Quem não leu a HQ? Então, não, eu sei. Quem não leu a HQ, beleza. Muita coisa não é explicado negócio de HQ. Essa HQ foi pego do universo expandido antigo, tá? Não é do universo expandido novo, que, do cano novo que a Disney tá inventando. É, sobre o negócio de destruir, de fazer um colapso no sistema ao seu redor, pô, isso é Guerra nas Estrelas, né? Isso aí não tem nada a ver. Né? Ele mesmo falou que não estraga a atuação dos atores, essas coisas todas. Mas Guerra nas Estrelas tem fogo no espaço. Então, ficar levando em conta o negócio de sistema solar, eu acho que tem nada de física, cê, aí você não tem filme nenhum. Senão, aí você vai reclamar no podcast de como é que é aquele filme? Interestelar, que aí fala de física pra caralho. Depois de ver o filme duas vezes e ter escutado o podcast, venho aqui expor a minha opinião. Gostei do filme ter sido uma mistura entre os episódios 4 e 5, e algumas coisas completamente novas. A Rey é uma personagem que me cativou bastante. Só espero que no próximo filme mostre claramente que a força sendo muito grande nela acaba gerando complicações. Seria interessante mesmo. Finn foi outro personagem que adorei, principalmente pela evolução que ele vai tendo e a coragem que ele vai adquirindo até a luta final contra Kylo Ren. Concordo e discordo do Calaveira em alguns pontos. A trilha sonora nova só chamou a minha atenção na luta do Kylo Ren versus Rey. Tá aí, uma pessoa que precisa limpar os ouvidos, né, Miotti? Muito. E quando ela sobe as escadas para encontrar Luke, além da trilha sonora clássica que continua foda. A Capitã Phasma não fez nada que demonstrasse sua superioridade. Sim, isso me entristeceu muito também. Todo mundo queria que ela fizesse algo próximo do que o Stormtrooper que lutou com o Finn fez. Kylo Ren demonstrou ter uma grande habilidade com a força, só que é emocionalmente instável. Sim, eu fico falando isso o tempo todo. Dando chiliques e nesses momentos perdendo a concentração da força. O único motivo que fez Kylo Ren vencê-lo foi por ter sido guiada... O único motivo que fez a Rey vencê-lo foi por ter sido guiada pela força. Outra explicação eu não aceito. Tem isso e tem o que a gente já falou. Foi uma mistura dos dois. Porque é óbvio que quando ela fechou os olhinhos, ela tava sendo guiada pela força ali. Assim como o Luke, que nunca tinha pilotado o caralho. O cara tava ferido. Acertou tem um buraco lá, num tiro lá. Pô, mas ele tava ferido. Sabe? Tá. E é um merda. E ele é um merda também. Ele é um merda. Porque é o padrão. O Anakin também era chato pra caralho. Ela pilotar a Millennium Falcon eu até aceito, mas já ela usar o Mind Control é algo que ficou muito estranho. Não ficou estranho. Não, mas ela fez testando, ela tava claro que ela tava testando. Ela sabia o que rolar. Ela sabia fazer aquilo, as coisas foram despertando nela. Exatamente, é o despertar da força. Gente, é o despertar da força. Você não tem a força, você não sabe como funciona. É. Pronto. Vem falar comigo quando você tiver a força. Quando você tiver força e falar, não, desperta assim, desperta, sabe? Aí você pode fazer. Beleza. Não teria como dar explicações no filme sobre diversos assuntos, como o personagem do Max von Sydow, o sabre do Luke e o braço vermelho de C-3PO. O braço vermelho de C-3PO é irrelevante. Totalmente. Mas enfim. Também não sou um consumidor de mídias extras, como HQs e livros. Mas, em alguns pontos, vou dar uma olhada na internet para ver a explicação resumida. Vivemos num mundo que usar apenas uma mídia para contar uma história pode ser um tiro no pé. Star Wars é o maior exemplo disso com o seu universo expandido, que continua a lançar livros e HQs que contam histórias entre os filmes 3 e 4. Depois do episódio 6, numa outra linha fora da trilogia, já o líder supremo Snoke provavelmente será mais aprofundado nesses dois filmes. Sim, vai ser sim. Eu espero. Porque se resolverem lançar as informações sobre ele em outra mídia, nesse caso vai ser sacanagem. É porque ele é importante para a história. O braço vermelho do C-3PO não é importante para a história. Entendo que eles fizeram o filme dessa forma para atrair um novo público, sucesso, e tentar agradar os mais velhos. Conseguiu com o meu pai, mas não foi o caso do Calaveira e do próprio Jorge Lucas. O que espero é que tenhamos mais inovações nos próximos filmes e nada mais de Estrela da Morte Com relação à Calaveira, acredito que ele foi o mais racional dos quatro, e isso não é ruim, pois ele falou coisas positivas do filme, mas não viu o mar de rosas que o Diogo, o Brunão e o Miotti estavam nadando. Devo admitir que logo que saí do cinema estava eufórico, só quando vi pela segunda vez pude fazer uma análise mais crítica. Em alguns momentos essas discussões geram ótimos momentos, e em outros ficou arrastado. É natural do ser humano querer só ouvir coisas agradáveis sobre o que gosta. Mas temos que ter um ouvido crítico para ouvir as opiniões que não são iguais às nossas e não querer crucificá-la, como estão fazendo com Calaveira. Olha aí, gente, uma pessoa sensata. Espero que em 2016 vocês continuem desse jeito que são, engraçados, sérios e ácidos, em todos os podcasts. Feliz ano novo a todos, espero que tenha o podcast do Rock 5, Miotti. Já tentei ano passado, eles não quiseram. Eu estava eufórico no programa? Não, tava de boas. Eu tava mas de achei isso normal. É. A discussão era o Diogo e o Calaveira, a maioria das vezes, sabe? Com certeza. Fã de Star Wars, que eu sei que você é, você estava muito comedido. Eu tava tranquilo, porque eu sabia que o Calaveira ia falar aquelas coisas todas, né? Eu tava ali meio que controlando até a gravação. Pontos quentes. Porque, porra, eu vi só uma vez. Aliás, eu tinha visto duas já naquele dia. Né? Eu falei, tem coisa que eu preciso ver de novo pra ver como é que é, sabe? Então eu não tava eufórico, eu não tava nadando, não tava em porra nenhuma. Não tava em mar de rosa nenhuma, eu tava tranquilo demais e só rebatendo o que ele falava, porque as coisas que eu não aceitava, eu tava falando. Por exemplo, o braço C3PO, que não tem nada a ver ficar reclamando daquilo. Aqui não tem mesmo. É bacana a gente estar lendo tantos e-mails sobre o Star Wars, porque são várias opiniões que vão surgindo e tem espaço pra todas as opiniões, gente. Lightsaber will help your body meet the floor. My super reflexes reflect your laser blast. I'm never going back, the Jedi of the past. Let it flow, let it flow, and I'll rise with my new limbs on. Let it flow. Jurássicos, me chamo Thiago, sou analista de sistema / gerentes de projeto, tenho 31 anos e sou do Rio de Janeiro. Sou o típico ouvinte padrão de podcast. O que é um ouvinte padrão de podcast? Aquele que nunca escreve porque escuta normalmente no traslado, que divulga para todos os amigos os podcasts que escuta e fica rindo das bobeiras que vocês falam na condução. E o que me fez pôr a bunda no sofá e depois de algumas horas escrever essas palavras? Bom, além de aproveitar a oportunidade de elogiar o trabalho de vocês e dizer que em breve também apoiarei financeiramente, foi algo que o Calaveira disse no Jurassic Combo 31, quando disse que não faria outro episódio como o do Tim Maia, porque não deu audiência, mesmo reconhecendo que é um episódio muito foda. Bom, minha opinião, podcast pra mim sempre foi especial porque tem aquela aura de que foi feito por puro prazer, junto com os meus amigos para falar sobre o que eu gosto, compartilhar com o público. E aí veio Calaveira e me acaba com essa magia. Não! Para mim, sou como foda-se que ficou bom. Foda-se que sou um dos meus episódios favoritos. Foda-se que ficou foda. Se não for, se não der audiência, não faço mais. Sou tão capitalista. E quem dá essa essência ao podcast? E a quem dá essa essência podcast? Não quero ser hipócrita em achar que vocês têm que produzir conteúdo foda que produz só pelo amor. Mas precisava esfregar isso na minha cara? Além disso, acho que ele forçou um pouco a diferença dos números de download. Acredito que grande parte dos ouvintes são assinantes, portanto fazem o download independente do assunto. Agora, se o que ele diz foi que o trabalho foi montar essa pauta, não vale a média dos downloads, e que para produzir esse tipo de episódio e downloads tinham que assinar uma média aí, beleza. Enfim, adoro vocês e me desculpem o mimimi. E por quê? E por quando finalmente escrevo um e-mail é para criticar. Mas realmente, para mim, soou muito mal a opinião do Calaveira. Forte abraço, Thiago de Ataíde Farias. Ah, Thiago, assim, eu também acho que a gente tem que produzir coisas legais. Eu gostei pra caramba desse podcast. Belinda, eu acho que não tá no nosso direito de falar, porque nós somos o elenco de apoio. Quem decide as coisas aqui são os três meninos. Que isso? Se for assim, eu me retiro deste recinto. Porque pra mim também eu faria um episódio sobre como do Tim Maia uma vez por semana, porque foi fantástico. Eu faria também. Eu acho que a sua opinião é válida também. Acho que não só você, muita gente também tem esse sentimento. Eu também acho que, ok, audiência é válida, opiniões são válidas, são, download é importante, é. Mas também eu acho que a gente também não deixou de fazer nenhum conteúdo legal, porque, ah, mas isso não vai dar audiência, mas aquilo não vai ser legal. Mesma coisa quando foi pro YouTube, também ninguém sabia se ia dar ou não audiência, sabe? Acho que foi questão de tentar. Vou só falar uma coisinha aqui sobre o negócio dos downloads. Sim. Ele não tá exagerando não, viu? Os downloads foi baixo mesmo, sabe? Não foi exagero do Calaveira. Os downloads de outro Elo Perdido foram muito mais altos do que esse. Esse mexe com música, com artista da música, o pessoal é preconceituoso, sabe? Se não gosta de tipo de música, não vai escutar. Isso é normal, sabe? Acontece mesmo. A gente ficou chateado pra cacete, sabe? Eu não participei do programa, que eu tava passando mal no dia, não sei o que aconteceu. Sabe? O programa ficou incrível, ficou muito bom. Ficou muito bom. Só pra gente ver assim, porra, uma diferença de download muito grande, chateia muito, sabe? É, eu acho que isso desmotiva. Desmotiva pra cacete. Então, se vocês quiserem mais episódios como o do Tim Maia, quem curtiu, vai lá e baixa, vai lá e comenta, vai lá e faz petição, porque se a gente vê que tá, que ninguém vai ignorar o nosso esforço, porque eu acho que é isso que acontece, vocês se sentiram meio tipo assim, porra, tanto esforço pra nada. Sim, desmotiva. Então, desmotiva, você, assim como qualquer coisa na vida. Se você faz com esmero e não tem um retorno, também acaba desmotivando. Porque tem outra coisa, não... ó. Na TV, se o negócio não tem audiência, sai do ar. Ah, mas a TV... Não, eu sei, mas é assim. Na vida é assim. Se o negócio não tá fazendo audiência, não tá agradando, tchau, sabe? Aqui não, a gente continua mantendo. Só que esse tipo de programa, a gente viu que tem que tomar cuidado, sabe? É um programa musical. Musical não agrada todo mundo. Sabe, os nossos filmes que mexem com música, os filmes musicais, que tá no Jurassic Cast, também não dá um download muito grande. It's number is 666. Oi! I left alone. I was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. Why did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Oi! Just what I saw in my old dreams. Olá, pessoal do JazzCast, bom dia, boa noite. Meu nome é Márcio Dias, tenho 45 anos, sou casado, tenho duas filhas, sou analista de sistemas e resido em Salto, São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo ótimo trabalho e pelo excelente podcast. Trabalho com TI e sou daqueles que precisa de um fone no ouvido para poder se concentrar nas tarefas. Vocês são responsáveis pela minha sanidade. Como assim? Só tem insano aqui. Agora a parte das críticas. Sim, teria que ter. Sou daqueles que só aparecem para reclamar. Hábito horrível, admito. Minhas filhas sempre reclamam disso, em relação às atrações em geral. Pelo hábito de somente ouvir podcast no trabalho, tenho que reservar relação ao JazzCast Live. Já tentei somente ouvir o áudio da atração, mas ela não funciona sem o vídeo. Ok. Em relação ao Jurassic Combo 31, tenho observações. 1. Em relação aos ouvintes, Em relação aos comentários do ouvinte Rafael Dourado, sem entrar na discussão sobre o conteúdo, me incomodei quando, no minuto 45, o Calaveira, numa atitude ríspida, corta a palavra dos outros participantes e tudo que você vê desse ponto em diante é o que se chama de torta de climão. Uma pena, gostaria muito de ouvir a opinião do Brunão, especialmente da Melina e da Yasmin, por serem mulheres, têm uma visão do lado do destino chamado Efeito Princesa da Disney. Concordo em direcionar o pauta dos episódios para o gosto geral. Sim, ok. Mas seria muito bom ouvir, nem que seja uma vez por ano, um programa musical como foi do Tim Maia. Aí, uma pessoa. Olha só, duas pessoas já. Duas pessoas, né? Aí, viu só? Isso daí é um sinal que a gente tem que fazer mais vezes. E imagino que, se foi tão prazeroso de ouvir, deve ser também prazeroso de produzir, sim. Então peço encarecidamente que se entreguem a esse prazer, de vez em quando. Grato pela atenção. Olha só, são temas que a gente já falou aqui. Obrigado sim. Pelo seu e-mail, Márcio. Mande um beijo para sua mulher, para suas filhas. E respondendo a sua questão aqui do efeito princesa da Disney, assim, eu acho que não só a Disney, ou não só a televisão, eu acho que a sociedade como um todo. Porque todas as meninas querem ser magrinhas, gostosinhas, com o cabelo liso. Porque a nossa sociedade, né? Nossa sociedade, isso é bonito. Se a gente vivesse numa sociedade onde, ah, você ser gorda é legal, pô, todo mundo ia querer ser gorda. Ia ser tão mais lindo, tão mais fácil a gente poder comer tudo sem ficar se preocupando. Eu acho que eu tentei ser bem clara. No Jurassic Combo passado, eu discordo de várias coisas que eu não consigo me lembrar no momento que foi o que o Calaveira falou. Eu sei que ele tava falando muitas coisas que eu não concordava e eu tava dizendo isso. Mas é isso que tu falou, Mel. É, a sociedade vende isso, não é só culpa da Disney, é culpa da novela, é culpa da sua mãe, que não te ensina que, apesar de do que você vê, o correto não é isso que você tem, você é um indivíduo maravilhoso do jeito que você é. E as mães, e a escola e a sociedade como um todo tem que começar a respeitar a individualidade de cada uma das menininhas. Que tudo e é menininhos lindo. Também, e menininhos, né? Gente. E menininhos. Esse negócio de dizer que o menino não chora é tão mal assim. Eu também é, por isso que eu não gosto de Pablo. Fala chorar é tão chora. Bom. Eu gosto de chorar, eu adoro fazer um drama, eu gosto de chorar, eu acho que limpa a minha alma. E se tivesse mais homem que chorasse por aí, a gente não era tão assim, a sociedade não era tão assim. Mas eu, assim, as nossas, não falo assim as nossas mães, mas a nossa criação, sim, pelo menos assim, exatamente. Aqui Brasil, o que eu vivo, o que eu vejo, como fui criada. A gente é criado dessa forma. Um ou outro caso, ok, você não pode generalizar, mas sempre aquela coisa, ai, não faz isso, é feio, ai, mocinha não faz isso, mocinha ai, não pode, gente, não, mocinha não senta de perna, mocinha não pode comer de boca, e tipo, eu era criança de 5 anos que eu tinha que, sabe, andar que nem uma boneca, uma Barbie, porque eu não podia fazer nada, não podia me sujar, não podia me jogar no chão, não podia gritar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, porque eu era uma mocinha. Então, tipo, e o você efeito... não é uma mocinha, você é uma criança. Gente, vamos parar de tentar amadurecer as criancinhas antes do tempo. Vamos começar. Não, mas hoje em dia, 11 anos já é adulta. Já tá gente. Super adulta. Não tá. Tem a liberdade de brincar de boneca, tem a liberdade de correr, pular, saltitar, se melar. Se jogar no chão, se você sim. quiser. Né? Sim, mas eu assim, acho que não isso só é uma coisa mentalidade antiga, que a nossa próxima geração. Não, não é. De jeito nenhum, não é. A Disney tem grande parte? Tem. As crianças consomem muito Disney? Consomem. Mas também não é todo filme da Disney que vende esse sexismo todo. As gerações tá estão mudando. Sim, eu acho que os nossos filhos... A Valente lá, que a menina toda descabelada, com cabelo vermelho, e ela faz o que ela... Né, tem a superação dela. Hoje em dia, os filmes estão mudando um sim. pouco, eu acho. Eu porque, acho. Assim, quem cresceu nos anos 80, 90, que nem eu cresci... Gente, assim, lógico, tem influência? Tem. Graças a Deus, assim, depois eu tive uma percepção quando eu fiquei mais velha. Algumas pessoas têm esse toque, tem pessoas que não se tocam e acham que tem que ser princesa e tem que ter príncipe encantado com 50 anos e tá achando que tem que ter que príncipe encantado. Um homem que sua felicidade tá com um cara que tá, vai casar contigo. Que a sua felicidade é o casamento. Principalmente as mulheres mais velhas, assim. Meu, eu conheço muita mulher de 40 anos que... parece que tem 15. É eterno adolescente. Mas também, essa geração nova, eu sinto que tá um pouquinho mudada com relação a isso. Lógico, televisão influencia, influencia. Então você tem que cortar? Não, você não tem que cortar, mas você tem que direcionar. Exatamente, assim, você tem que ensinar a sua filha, o seu filho, a filtrar o que ele tá recebendo. Não é só porque ele tá vendo num canto que aquilo precisa ser verdade. Lógico, e outra, assim, também com relação à sociedade, tem coisas que a gente não vai fugir, tá dentro da gente, a gente cresceu com isso, vive com isso, assim, tem coisas que fazem realmente parte da cultura, o que é bonito, o que é feio, é muito relativo, mas pro que a gente vive hoje, é bonito o quê? É você ser magra, você ser bombada, é você ter o cabelinho liso, porque se você tiver o cabelo crespo, você tem que alisar, porque não é bonito, tipo, a gente cresce, isso tá dentro da gente, senão a gente não, né, ia sair do jeito que quisesse na rua, mas eu cresci vendo Pica-Pau e não saí por aí jogando sal em rabo de passarinho, não saí por aí escrotizando o mundo. Só um pouquinho, né? Só na medida do possível. Conheço muita gente de faixa etária jovem e convivo também com gente mais velha. E é bem gritante, assim, como você é criado e como você, o meio que você tá inserido, isso daí age muito na forma de você pensar. Infelizmente é assim, gente, é assim que vai funcionar. Sabe, efeito princesa, lógico, quando eu era criança eu falava, ai, mas eu não tenho olho azul, ai, mas eu não tenho cabelo loiro, ai, mas meu cabelo não tem onda, ai, mas meu cabelo é escorrido e a da princesa é assim, é assado. Tipo, beleza, hoje em dia eu não ligo muito pra isso, mas eu acho que, pelo menos eu passei por isso, assim, de ficar, ai, eu queria ser igual a princesa não sei o quê. Você teve isso, Yasmin? Gente, eu tentei ser bulímica. Eu tentei fortemente ser bulímica porque eu me achava gorda, mas toda vida que eu botava, eu comia, porque eu nunca deixei de comer, sempre fui louca por comida, mas toda vida que eu botava o dedo na boca pra vomitar, eu sentia um nojinho tão grande. Eu ficava, não. Aí você salvou da doença. O nojo salvou. Essa pessoa esquelética. Mas aí, tipo, eu levei muito tempo, ainda tô batalhando muito pra me aceitar do jeito que eu sou, pra me achar bonita do jeito que eu sou. Gente, eu tô me achando sexy com 26 anos de idade, o que é isso? Entendeu? Ah, mas agora você a gente está. Você acha melhor com 40. Né? É. Entende muito. Mas vai muito de você aprender a se aceitar, lógico. Sim, né? Vai, justamente porque nós somos bombardeados com esse tipo de mulher perfeita que a gente tem que ser e que a mulher perfeita é o que você quer achar que é perfeito. Você, lógico, como mulher, que é perfeito pra você. É muito exatamente relativo que é perfeito. Sabe o que é ser lindo, Melina? Ser lindo é ser feliz. Ser feliz isso com você mesmo. Sim. Porque não tem coisa melhor do que você conviver com uma pessoa que ela é tranquila com ela mesma. Quando a pessoa se aceita, assim, ela vai viver muito melhor com ela mesma e a relação dela no mundo vai ser bem melhor. E você, Biote, opinião masculina, seja quis ser princesa, você quis ter o cabelo loiro, como é que foi? Não, eu só queria falar uma outra coisa sobre esse assunto, assim, não é esse negócio de princesa e tudo, mas eu acho que os pais de hoje em dia estão acabando com os filhos. Você fala do quê? De muito mimizinho? É, eles estão fazendo de o que querem. De deixar a criança com um tablet. O que quer. Nem o tablet não, porque isso aí é uma coisa que já tá na vida. Já nasce com jeito, a pessoa. Né? Mas eu assim, a criança não tem limites hoje em dia. É raro ver uma criança com limite. Porque eu trabalho com um negócio de balé, escolas, né? Balés, escola, esse negócio todo. E eu vejo. E pra criança não chorar, não fazer escândalo, faz o que ela quer. Sabe, isso tá muito errado. Isso aí também acaba um pouco com a criação. Como é que cresce sem limite, né? Cresce sem limite. Então, quando crescer no futuro aí, como é que as crianças vão ser? Né? Vai achar que pode tudo. Né? Vão ser um Kylo Ren. Eu queria ser a Pequena Sereia quando eu era criança e meu avô teve muito trabalho de me convencer que eu não podia comprar uma cauda. Você queria comprar um rabo de peixe enfiado? Eu queria muito. Eu escrevia cartas, eu desenhava a Ariel e grudava em todos os cantos da casa que meu avô podia ver. E porque os meus pais se separaram quando eu era muito nova e minha mãe foi morar na casa dos meus avós. Então meu avô que me dava as coisas. Não vou mentir. Ele comprava meu material escolar e os cortes. Aí ele ficava. Aí você apurrinhava a vida do velho pra comprar. E apurrinhava muito.